E que Deus o tenha em um bom lugar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Me bateu uma pergunta, onde é que aquele cara está? No céu, no inferno, eu sei lá. Será que ele conseguiu o que queria mesmo? Ou se arrependeu no último momento? Creio que não, aquele era mau. Apertava o gatilho, olhando no seu olho. Sangue frio, sem arrependimento. Sem tempo ruim, é comigo mesmo. Perfil de um suicida ou de um jovem perturbado. Embalo de espírito fraco, a sua mãe ajoelhada reza por sua alma que fica exposta. Enquanto a morte ronda, mal sabe ela que quem corre perigo são os caras que lhe assombram, que o seu filho não é mais um bom menino. Forte traficante com uma pá de treta, terror da quebrada, mas já deixou brecha. De mente feita logo cedo, sempre em cima, louco pra sentar o dedo. Sai fora da linha. Com armamento pesado, ele disse lava. Enfrentou a polícia, encorajou a molecada. 10 mulheres, a firma tá forte, todo dando certo. Ele é um cara de sorte. Correntes, amuleto, guia pra todo lado. Seu santo pedia sangue e ele foi o sacrificado. Vejo uma criança chorar, era o seu fã. Queria ser aquele cara de amanhã. Ainda bem que ele viu no que ia dar. Uma pá de cara queria sua cabeça. Acabar com aquele cara que deu mancada com uma pá de sangue da própria quebrada. Graças a Deus esses pensamentos não amadureceram. E o que tiveram de exemplo, uma CB num cavalete, o corpo como um tapete no chão. Morto podia ser o meu irmão. 96 acabou, 25 de dezembro. Oh, oh, oh, um próspero ano novo. Bate forte a saudade de alguém que se foi pra nunca mais voltar. Lembranças, fotos, eu sei como dói. O menino chora a morte do seu herói. 1º de janeiro de 97, choro, velório, a cena se repete. Até quando, por quê? Eu tento entender. Que maldito estilo de vida, será que ninguém consegue ver? Que só quem perde com isso somos nós pobres que perdemos parentes, amigos. Meu trutatinho se foi, e agora? Apagar o cara, não vai trazer ele de volta. Chora sua mãe, sua mina, e daí? Só dor e desespero, eu não quero isso pra mim. Quando eu me for, não chores por mim. Onde eu estiver, eu estarei te olhando. E vou ficar muito triste de não estar ao seu lado. Enxugar as suas lágrimas e dizer: como vai, mano? Como vai, meu velho amigo? Até me lembrei do Nivaldo, do tempo da Divina, que presenteava a molecada da área com balas, brinquedos, trazendo alegria. Eu fazia aviãozinho delas, bem asfixiava. Drogas apenas para a playboyzada, que pagava um pau e respeitava o Ipiranga. Mas a casa caiu e começou o inferno, despertando o interesse pela profissão. Traficou, todos viram seu império e também queriam ser o cara, mas esqueceram de seu fim. Mais um sangue bom que também se foi. Estrela sem brilho, herói sem méritos. Para onde quem sabe, então por que não fazemos um paraíso aqui? Em nosso lar, em nosso bairro, em nossa cidade. Um dos caminhos da paz é através do rap. De que adianta você querer paz se não crê em Deus, o nosso grande pai? Abaixa as armas, olhe além do horizonte. Vejo um futuro diferente do mundo de hoje. Vejo pessoas sorrindo, curtindo, se divertindo. Vejo crianças a pampa, sem drogas na praça. Se for um sonho, me deixe dormir. Não quero acordar, abrir os olhos e cair num pesadelo. Não dá, ver que nada mudou. Eu quero esquecer o ano que passou e viver o presente que atropela o futuro. Paz a todos que se foram. Paz.